Fecheiro 29, capítulo 87. Comecei a ter maus pensamentos ainda ali na praia. Lila disse para comigo, recalca as emoções e os sentimentos de forma calculista. Quanto mais eu procurava meios para tentar explicar-me, mais ela, pelo contrário, se escondia. Quanto mais procurava pô-la a descoberto e levá-la a aderir ao meu desejo de fazer luz, mas ela se refugiava na penumbra. Parecia a lua cheia quando se oculta atrás do bosque e os ramos lhe enchem a cara de garatujas. Nos primeiros dias de setembro, regressei a Florença, mas os maus pensamentos, em vez de fenecerem, tornaram-se mais fortes. Era inútil tentar abrir-me com Pietro. Ficou muito descontente com o meu regresso e das crianças. Estava atrasado com o livro e a ideia de que o ano académico recomeçaria daí a pouco punha-o impaciente. Uma noite em que, à mesa, Dedé e Genaro discutiam não sei porquê, levantou-se de um salto e saiu da cozinha, atirando a porta com tanta força que o vidro fosco se partiu em mil pedaços. Telefonei a Lila e disse-lhe sem rodeios que tinha de vir buscar a criança. Havia um mês e meio que o filho dela vivia comigo. Não podes ficar com ele até ao fim do mês? Não. As coisas aqui estão feias. Também aqui. Enzo saiu de Nápoles em plena noite e chegou de manhã quando Pietro estava a trabalhar. Eu já preparara a bagagem de Genaro. Expliquei-lhe que as zaragatas entre os miúdos se haviam tornado insuportáveis. Lamentava, mas três era demais, eu já não aguentava. Ele disse que compreendia, agradeceu-me tudo o que fizera. Murmurou apenas a laia de justificação. Tu sabes de que género é a Lila? Não respondi. Não só por Dedé estar a fazer barulho, desesperada por Genaro se ir embora, mas também porque se o tivesse feito, poderia ter dito, justamente por Lila ser desse género. Coisas de que viria a arrepender-me. Tinha na cabeça pensamentos que não queria formular, nem para mim mesma. Receava que os factos se adaptassem magicamente às palavras. Mas não conseguia apagar as frases. Ouvia mentalmente a sua sintaxe prontinha. E isso assustava-me, fascinava-me, horrorizava-me, seduzia-me. O meu exercício para encontrar uma ordem que estabelecesse ligações entre elementos distantes levara-me demasiado longe. Adicionara a morte de Gino à de Bruno Socavo. Filippo, o guarda da fábrica, salvara-se. E chegara à conclusão de que cada um daqueles acontecimentos conduzia a Pasquale, talvez também a Nádia. Esta hipótese já me causara uma grande agitação. Pensar em telefonar a Carmen, perguntar se tinha notícias do irmão. Depois mudara de ideias, com medo de que o seu telefone estivesse sob escuta. Quando Enzo veio buscar Genaro, dissera para mim mesma, agora falo com ele, vamos ver como reage. Mas também nessa altura ficara calada, com receio de falar demais, com receio de pronunciar o nome da figura que estava por trás de Pasquale e de Nádia, isto é, Lila, a Lila do costume. A Lila que não diz as coisas, falas. Lila que está impregnada da cultura do bairro e não tem na menor conta os polícias, as leis, o Estado e que acredita que há problemas que se resolvem apenas com o trinchete. Lila que conhece o horror da desigualdade. Lila que no tempo da coletividade da Via dei Tribunale encontrou na teoria e na praxe revolucionária uma forma de dar uso à sua cabeça demasiado ativa. Lila, que transformou em objetivos políticos as suas raivas velhas e novas. Lila, que move as pessoas como se fossem personagens de um conto. Lila, que associou, que está a associar o nosso conhecimento pessoal da miséria e da prepotência à luta armada contra os fascistas, contra os patrões, contra o capital. Admito agora aqui pela primeira vez, de forma clara. Naqueles dias de setembro, suspeitei de que não só Pasquale impelido pela sua história pessoal para a necessidade de pegar em armas, não só Nádia, mas a própria Lila tivesse derramado aquele sangue. Durante muito tempo, enquanto cozinhava, enquanto tratava das minhas filhas, via, juntamente com os outros dois, disparar sobre Gino, disparar sobre Filippo, disparar sobre Bruno Socavo. E se me era difícil imaginar Pasquale e Nádia com todo o pormenor, a ele considerava-o bom rapaz, um bocado fanfarrão, capaz de dar porrada com dureza, mas de matar, não. Ela parecia-me uma menina certinha que conseguia magoar, quando muito com ofensas verbais. Sobre Lila, nunca tive dúvidas. Ela saberia tramar um plano mais eficaz. Ela reduziria os riscos ao mínimo. Ela teria o medo sob controle. Ela era capaz de dar às intenções homicidas uma pureza abstrata. Ela sabia como retirar o substrato humano aos corpos e ao sangue. Ela não teria escrúpulos e não teria remorsos. Ela mataria e sentiria que tinha esse direito. Ela, pois, nítida, acompanhada da sombra de Pasquale, da de Nádia, de sabe-se lá quantos mais, passavam de carro pela praceta, abrandavam em frente da farmácia e disparavam sobre Gino, sobre o seu corpo de caceteiro encerrado na bata branca. Ou chegavam a Socavo pela rua poeirenta, lixo de todo género amontoado nas bermas. Pasquale atravessava o portão, disparava às pernas de Filippo, o sangue a alastrar na guarita, gritos, olhos aterrorizados. Lila, que conhecia bem o caminho, atravessava o pátio, entrava na fábrica, subia as escadas e rompia pelo escritório de Bruno e, precisamente enquanto ele lhe dizia alegre «Olá, tu por estes lados?», fazia-lhe explodir 3 balas no peito e uma na cara. Ah, sim, antifascismo militante, nova resistência, justiça proletária e outras fórmulas a que ela, que por instinto sabia esquivar-se à cassete de partido, era sem dúvida capaz de dar consistência. Imaginei que aquelas ações fossem obrigatórias para entrar, sei lá, nas brigadas vermelhas, na primeira linha, nos núcleos armados proletários. Lila desapareceria do bairro, como já fizera Pasquale. Talvez fosse por isso que tentara entregar-me de Genaro, aparentemente por 1 mês, mas na realidade com a intenção de mudar para sempre. Nunca mais haveríamos. Ou seria presa, como acontecer aos cabecilhas das Brigadas Vermelhas, Curcio e Franceschini. Ou escaparia a todos os polícias e à prisão, fantasiosa e temerária como era. E quando a Cosa Grande se realizasse, ela reapareceria triunfante, admirada pelas suas proezas, com a indumentária de chefe revolucionário, e dir-me-ia: tu querias escrever romances? Eu fiz o romance. Com pessoas de verdade, com sangue de verdade, na realidade. De noite, todas as fantasias me pareciam uma coisa que já acontecera, ou que ainda estava a acontecer, e receava por ela. Via-a a ser perseguida, ferida, como tantas e tantos na desordem do mundo. E dava-me pena, mas também a invejava. Agigantava-se a convicção infantil de que ela estava, desde sempre, destinada para empresas extraordinárias e lamentava-me por ter fugido de Nápoles, por me ter separado dela. Regressava à necessidade de estar a seu lado. Mas também me zangava por ela ter seguido aquele caminho sem me consultar, como se não me tivesse considerado à altura. No entanto, eu sabia muito sobre o capital, a exploração, a luta de classes, a inevitabilidade da revolução proletária. Podia ter sido útil participar. E era infeliz. Definhava na cama, desgostosa com a minha situação de mãe de família, de mulher casada, com todo o futuro aviltado pela repetição até à morte das praxes domésticas na cozinha e no leito conjugal. De dia sentia-me mais lúcida. Predominava o horror. Imaginava uma Lila caprichosa, que estimulava ódios com arte e acabava sempre por se encontrar envolvida em ações ferozes. É certo que tivera a coragem de ir mais além, de tomar a iniciativa com a determinação cristalina, com a crueldade generosa de quem está animado de razões certas. Mas com que perspectiva? Dar início a uma guerra civil? Transformar o bairro, Nápoles, Itália, num campo de batalha? Num Vietnã em pleno Mediterrâneo? Atirar-nos a todos para um conflito cruel, interminável, apertado entre o bloco de Oriente e o de Ocidente? Proporcionar o seu alastramento flamejante à Europa, ao mundo inteiro? Até à vitória, sempre? Que vitória? As cidades destruídas, o fogo, os mortos nas ruas, a ignomínia dos recontros furiosos, não só com o inimigo de classe, mas também no seio da própria frente, entre grupos revolucionários de várias regiões e razões, todos em nome do proletariado e da sua ditadura. Talvez mesmo a guerra nuclear. Fechava os olhos, aterrorizada. As meninas, o futuro. E agarrava-me a fórmulas. O sujeito imprevisto, a lógica destrutiva do patriarca, o valor feminino da sobrevivência, a piedade. Tenho de falar com Lila, pensava. Tenho de dizer-me tudo aquilo que faz, o que planeia, para que eu possa decidir se hei de ser sua cúmplice ou não. Mas nunca lhe telefonei. Nem ela telefonou. Convenci-me de que o longo fio de voz que fora o nosso único contacto durante anos de nada nos servira. Tínhamos mantido a ligação entre as nossas duas histórias, mas por subtração. Tínhamos-nos tornado uma para a outra entidades abstratas, tanto que agora eu podia imaginá-la como uma perita em computadores ou como uma guerrilheira urbana, decidida e implacável. Enquanto ela, com toda a probabilidade, podia ver-me como o estereótipo da intelectual de sucesso, ou como uma senhora culta e abastada, toda entregue aos filhos, aos livros e às conversas eruditas com o marido professor universitário. Tínhamos ambas necessidade de uma nova consistência, de corpo, e, no entanto, tínhamos-nos afastado e já não podíamos dá-lo uma à outra. Capítulo 88. Assim se passou todo o setembro e depois outubro. Não falava com ninguém, nem com Adele, que tinha muito trabalho, nem com Maria Rosa, que levara Franco para sua casa. Um Franco inválido, que precisava de assistência, alterado pela depressão, e me atendia muito expansiva, prometia dar-lhe os meus cumprimentos, mas depressa punha fim à conversa, por causa das muitas incumbências. Já para não falar do mutismo de Pietro, o mundo exterior aos livros era para ele um peso cada vez maior. Ia muito contrariado para o caos regulamentado da universidade. Metia baixa por doença com frequência. Dizia que o fazia para estudar, mas não conseguia levar o livro a bom termo. Raramente se fechava a estudar. E como se quisesse perdoar-se e fazer-se perdoar, tomava conta de Elsa, cozinhava, varria, lavava, passava a ferro. Tinha de o tratar mal para conseguir que regressasse à faculdade, mas arrependia-me logo. Desde que a violência atingira pessoas que eu conhecia, temia por ele. Nunca renunciara, apesar de se ter visto em situações perigosas, a opor-se publicamente àquilo que, com um termo de sua eleição, designava como a asneirada dos seus alunos e de muitos colegas seus. Eu, embora me preocupasse com ele, ou talvez porque me preocupava, nunca lhe dava razão. Esperava que, criticando-o, se deixasse disso, acabasse com o seu reformismo reacionário, era a expressão que eu usava, se tornasse mais flexível. Mas isso aos seus olhos colocava-me na mesma linha dos estudantes que o atacavam e dos professores que conspiravam contra ele. Não era assim, a situação era mais complicada. Por um lado, queria de algum modo protegê-lo. Por outro, parecia-me que alinhava com Lila, que defendia as opções que eu secretamente lhe atribuía, a ponto de pensar de vez em quando em telefonar-lhe e começar precisamente por Pietro, pelos nossos conflitos, para depois lhe perguntar o que achava disso e, argumento após argumento, fazê-la sair da toca. Mas não o fazia, como é evidente. Era ridículo exigir sinceridade sobre tais assuntos por telefone. Porém, uma noite foi ela que me ligou, muito alegre. Tenho uma boa notícia para te dar. O que aconteceu? Sou chefe de centro. O que quer dizer? Chefe do centro mecanográfico IBM, que o Michele alugou. Pareceu-me incrível. Pedi-lhe que repetisse, que explicasse bem. Aceitara a proposta de Solara? Depois de tanto resistir, voltava a ser empregada dele, como nos tempos da Piazza dei Martiri? Disse que sim, com entusiasmo, e tornou-se cada vez mais alegre, cada vez mais explícita. Michele confiara-lhe o sistema 3 que alugara e que instalara num depósito de calçado em Acerra. Ela teria sob a sua alçada operadores e perfuradoras. O ordenado era de 425 mil liras mensais. Fiquei decepcionada. Não só se evaporou no ápice a imagem da guerrilheira, como tudo aquilo que eu pensava saber sobre Lila vacilou. Disse-lhe: é a última coisa que eu esperaria de ti. O que é que havia de fazer? Recusar? Porquê? Sabemos muito bem o que são os Solara. E o que tem isso? Já aconteceu antes e estive muito melhor ao serviço de Michele do que ao serviço daquele cretino do Socavo. Faz como entenderes. Ouvi-lhe a respiração. Disse: não gosto desse tom, Lenu. Ganho mais do que o Enzo, que é homem. O que é que está errado? Nada. A revolução? Os operários? O mundo novo e outros disparates? Para com isso. Se de um momento para o outro decidires falar verdade, eu apoio-te. Mas se não, esqueçamos o assunto. Posso chamar-te a atenção para uma coisa? Usas sempre verdade e verdadeiramente, quer quando falas, quer quando escreves. Ou então dizes, de um momento para o outro, mas quando é que as pessoas falam verdade? E quando é que as coisas acontecem de um momento para o outro? Sabes melhor do que eu que é tudo uma embrulhada. E que uma coisa segue-se outra. E depois mais outra. Eu já não faço nada verdadeiramente, Lenu. E aprendi a estar atenta às coisas. Só os imbecis é que acham que elas acontecem de um momento para o outro. Bravo! E o que é que me queres fazer crer? Que tens tudo sob controle? Que és tu que usas o Michele e não o Michele que te usa a ti? Esqueçamos isso. Vá, adeus. Não, fala. Diz o que tens a dizer. Não tenho nada a dizer. Fala, se não falo eu. Pois fala, quero ouvir. Criticas-me, mas à tua irmã não dizes nada? Caí das nuvens. O que tem a minha irmã a ver com isto? Não sabes nada da Elisa? E o que é que devia saber? Riu-se com maldade. Pergunta à tua mãe, ao teu pai, aos teus irmãos. Capítulo 89. Não quis dizer mais nada. Desligou a chamada, furiosa. Telefonei em cuidados para a casa dos meus pais. Atendeu a minha mãe. De vez em quando lembras-te de que nós existimos, disse. Ora, o que aconteceu à Elisa? Aquilo que acontece às raparigas de hoje. O que queres dizer? Está com um? Ficou noiva? Digamos que sim. A quem é que ela se juntou? A resposta trespassou-me o coração. Ao Marcello Solara. Aí está o que Lila queria que eu soubesse. Marcello, o belo Marcello da nossa adolescência, o seu namorado obstinado e desesperado, o rapaz que ela humilhara, casando-se com Stefano Carracci, apanhara a minha irmã Elisa, a mais nova da família, a minha irmãzinha boa, a mulher que eu via ainda como uma menina mágica. E Elisa deixara-se apanhar. E os meus pais e os meus irmãos não tinham mexido uma palha para impedir. E toda a minha família, e de certo modo eu também, acabaríamos por ser aparentados com os Solara. Há quanto tempo? Perguntei. Sei lá, um ano. E vocês deram o consentimento? Tu pediste o nosso consentimento? Fizeste o que te apeteceu? Ela fez a mesma coisa. O Pietro não é o Marcelo Solara. Tens razão. O Marcelo nunca deixaria que a Elisa o tratasse como o Pietro deixa que tu o trates. Silêncio. Podiam ter-me informado. Podiam ter-me consultado. E porquê? Foste embora? Eu não me esqueço de vocês. Não se preocupem. Qual que é? Pensaste só na tua vidinha. Marimbaste-te para nós. Decidi ir imediatamente para Nápoles com as meninas. Queria ir de comboio, mas Pietro ofereceu-se para nos levar de carro, fazendo passar por desvelo a falta de vontade de trabalhar. Quando descemos da doganela e nos enfiámos no trânsito caótico de Nápoles, senti-me logo agarrada pela cidade, comandada pelas suas leis não escritas. Nunca mais lá puseram os pés, desde que me foram embora para me casar. O ruído pareceu-me insuportável. Enervei-me por causa do buzinar contínuo dos automobilistas, por causa dos insultos que dirigiam a Pietro, quando, por não saber o caminho, hesitava, abrandava. Pouco antes da Piazza Carlo III, mandei-o encostar, sentei-me ao volante e conduzi de modo agressivo até à Via Firenze, até ao mesmo hotel em que ele ficara anos antes. Depositámos a bagagem, entreguei-me a cuidados meticulosos com as meninas e comigo. Depois fomos ao bairro, à casa dos meus pais. O que julgava eu que podia fazer? Impor a Elisa, a minha autoridade de irmã mais velha, licenciada e bem casada? Convencê-la a romper o noivado? Dizer-lhe, conheço o Marcelo desde que me agarrou por um pulso e tentou puxar-me para dentro do seu 1100, partindo uma pulseira de prata da mãe. Por isso, fia-te no que te digo. É um homem grosseiro e violento. Sim, sentia-me determinada. A minha obrigação era livrar Elisa daquela armadilha. A minha mãe recebeu Pietro com muito afeto. E um após outro. Este é para a Dedê, da avó. Este é para a Elsa. Deu às duas meninas muitas prendinhas que de formas diferentes as animaram. A voz do meu pai ficou rouca de emoção. Pareceu-me mais magro e ainda mais subserviente. Esperei que os meus irmãos aparecessem, mas soube que não estavam em casa. Estão sempre a trabalhar, disse o meu pai sem entusiasmo. E o que fazem eles? Trabalham, interveio a minha mãe. Onde? Foi o Marcelo que lhes deu emprego. Lembrei-me de como os Solara tinham dado emprego a António naquilo em que o haviam transformado. E para fazerem o quê? Perguntei. A minha mãe respondeu irritada. Trazem dinheiro para casa, isso chega. A Elisa não é como tu, Lenu. A Elisa pensa em nós todos. Fingi que não ouvira. Disseste-lhe que eu vinha hoje? Onde está ela? O meu pai baixou os olhos. A minha mãe disse seca. Em casa dela? Exaltei-me. Já não vive aqui? Não. Desde quando? Quase 2 meses. Ela e o Marcelo têm um ótimo apartamento no bairro novo, disse a minha mãe, gélida. Capítulo 90. Estava-se muito para além do noivado, portanto, quis ir logo à casa da minha irmã, embora a minha mãe repetisse: o que vais fazer? A tua irmã está a preparar-te uma surpresa. Deixa de estar aqui. Mais tarde vamos todos juntos. Não fiz caso. Telefonei a Elisa, atendeu-me alegre e ao mesmo tempo embaraçada. Disse-lhe, espera por mim, vou já para aí. Deixei Pietro e as meninas na companhia dos meus pais. Fui a pé. O bairro pareceu-me mais degradado. Edifícios com fendas, o pavimento das ruas cheio de buracos, lixo. Pelos cartazes, com tarjas de luto que cobriam as paredes, nunca vira tantas. Fiquei a saber que morrera o velho Hugo Solara, o avô de Marcelo e Michele. Como a data comprovava, o facto não era recente. Remontava pelo menos a 2 meses antes. E as frases altissonantes, os rostos de Nossas Senhoras chorosas e o próprio nome do falecido estavam descorados, borrados. Contudo, os anúncios do falecimento resistiam pelas ruas, como se os outros defuntos, por respeito, tivessem decidido desaparecer deste mundo sem participar a ninguém. Vi muitos, também, em volta da entrada da charcutaria de Stefano. Estava aberta, mas pareceu-me uma brecha na parede escura, deserta. E Carracci surgiu lá ao fundo de bata branca e desapareceu como um fantasma. Subi na direção do caminho de ferro, passei em frente daquela a que em tempo chamávamos a charcutaria nova. A persiana de ferro, descida, parcialmente fora das calhas, estava enferrujada e toda riscada com palavras e desenhos obscenos. Toda aquela zona do bairro parecia abandonada, o branco resplandecente de antigamente tornara-se cinzento, o reboco, em alguns pontos, caíra e deixava ver os tijolos. Passei em frente do prédio onde Lila morara. Das pequenas árvores raquíticas de outrora, poucas tinham sobrevivido. Um cordel de embalagem mantinha no lugar o vidro rachado da porta de entrada. Elisa morava bastante mais para cima, numa zona mais bem conservada, mais pretensiosa. O porteiro espreitou. Era um homenzinho calvo, de bigode fino. Bloqueou-me a entrada e perguntou-me em tom hostil quem eu procurava. Não soube o que responder, murmurei, só Lara. Assumiu um ar respeitoso e deixou-me passar. Só no elevador me apercebi de que toda eu parecia ter voltado para trás. Aquilo que em Milão ou Florença me teria parecido aceitável, a mulher dispor livremente do seu corpo e dos seus desejos, uma vida em comum fora do casamento, ali no bairro parecia-me inconcebível. Estava em jogo o futuro da minha irmã. Não conseguia acalmar-me. Elisa montar a casa com uma pessoa perigosa como Marcelo? E a minha mãe estava contente? Ela que se enfurecera por eu me casar pelo civil e não pela igreja? Ela que considerava Lila uma puta porque vivia com Enzo e Ada uma grande prostituta porque se tornara amante de Stefano? Ela aceitava que a sua filha mais nova dormisse com Marcelo Solara, uma pessoa má, fora do casamento? Tinha pensamentos deste género enquanto subia para a casa de Elisa e uma raiva que achava justificada. Mas a cabeça, a minha cabeça disciplinada, sentia-se confusa e não sabia a que razões aludiria. Acho que a minha mãe alegaria alguns anos antes e se eu tivesse tomado uma decisão do mesmo género? Teria eu regredido para um nível que ela própria abandonara? Ou dir-lhe-ia, vai viver com quem quiseres, mas com Marcelo Solara não? Diria assim? Mas a que rapariga é que eu, nos dias de hoje, em Florença, em Milão, imporia que pusesse de parte o homem, fosse ele quem fosse, por quem ela se apaixonara? Quando Elisa abriu a porta, abracei-a com tanta força que ela murmurou a rir. Estás a magoar-me? Senti que ela estava assustada enquanto me levava para a sala. Uma sala de visitas pretensiosa, toda cheia de sofás e de poltronas às flores, com os espaldares dourados. E começou a falar sem parar, mas de outras coisas. Que eu estava muito bem, que lindos brincos que tinha, que lindo colar, como eu estava elegante. Estava tão desejosa de conhecer Dedé e Elsa. Descrevi-lhe as sobrinhas com satisfação. Tirei os brincos, disse-lhe que os experimentasse ao espelho, ofereci-lhes. Vi que se acalmava, riu-se, murmurou. Receei que viesses para me repreender, para dizeres que eras contrária à minha relação com o Marcelo. Olhei-a durante algum tempo, disse-lhe. Elisa, eu sou contrária. E fiz esta viagem de propósito, para dizer isso a ti, à mãe, ao pai e aos nossos irmãos. Mudou de expressão. Encheram-se-lhe os olhos de lágrimas. Agora fazes-me ficar triste. És contrária porquê? Os Solara são gente má. O Marcelo não. Começou a falar-me dele. Disse que tudo começou quando eu estava grávida de Elsa. A minha mãe Foi para minha casa e ela ficou com todo o peso da família em cima dela. Uma vez que foi fazer as compras ao supermercado de Solara, Rino, o irmão de Lila, disse que se ela lhe deixasse ficar a lista das compras, ele mandava-lhe as levar a casa. E enquanto Rino assim dizia, ela reparou que Marcelo lhe fazia um gesto de saudação, de longe, como se quisesse dar-lhe a perceber que aquelas ordens fora ele que as dera. A partir daí, começou a andar de roda dela, enchendo-a de gentilezas. Elisa disse para si, é velho, não gosto dele. Mas ele tornou-se cada vez mais presente na sua vida, com boa educação. Nunca houvera qualquer gesto ou palavra que fizesse lembrar as coisas odiosas de Solara.